Y que griten los que están presentes. Hoy va a bailar hasta el presidente. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. Pa' bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha, rompiendo. É o bloco envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Muévese bum bum tan tan, muévese bum bum tan tan tan, muévese bum bum tan tan, muévese bum bum tan tan tan, muévese bum bum, ese bum bum, ese bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Turn up the ting till the ting burn up. Wine on a girl till the girl mash up. That show the ting like a dumper truck. Ayo, me ting good, and me ting sharp. And the ting set, and it's sitting locked. And the girl good, but my face bad. Come a ting ting real and it can't stop. É o bloco envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum. You like, I know the way that you move. We making love the first night. Boom, boom, pat, pat, boom. Hey, big up my jeweler, big up my 4-5, big up my Ruger. Hey, big up the bad bitch, cause they treat me like King of Zamunda. Yeah, I'm a savage, some of them 21, some of them cougars. Hey, automatic spazzing, jumping in the crowd, just like Uzi. Yeah, Black Stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba. Yeah, if you got good pussy, let me hear you say hallelujah. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Se olvida.